Chame por Deus e peça perdão. Trema ao nos ver, não nos chame de irmão. Deus é piedoso, véi, câmbio negro não. O ódio que temos por você tem raízes sem cicatrizes mais profundas que aceitas por uma navalha. Sua safadeza foi tamanha, está em nossas entranhas. Pra nós você nunca passará de um grande canalha. Otário, olhe pra mim. Veja se consegue me encarar e ser assim. Sinto uma inveja ao inverso de você. Não poder ser como a gente, isso é bom, então não tente. Uma, você não vai conseguir. Mesmo que se ajoelhe, peça para inserir na sua mente um indigente que ninguém quer ser o dono. Pague pelos seus atos, safado, e morra no abandono. Nós nunca teremos medo de você. Isso disse é sempre o tal e nunca vai se fuder. Pra acabar com a sua raça, da minha voz só usa um tom. Cadeia pra mim é hotel, mal polícia é garçom. Não te julgamos pela aparência e sim pelos fatos. Seus atos, imundos insensatos, vândalo inútil por todos odiado. Não passa de um marginal desclassificado. Então ouça o que falo, escute e não se esqueça. Você cagou o pau e arrumou pra cabeça. Você poderia ser tudo o que quisesse. Com as próprias mãos escolheu ser a vergonha da espécie. Não peça que a gente se cale, te adule e embale. Pois nem nossa piedade tu vale. Tô ligado que você agora anda armado, se acha tal imortal, mas você tá errado. Em cada parada que faz, todas elas erradas e que ninguém aprova. Está simplesmente cavando sua própria cova. X, câmbio negro, não voltaremos atrás. Jamaica, X, câmbio negro, não voltaremos atrás. Já tentamos muito parecer com você, mas graças a Deus nunca conseguimos ser. Safados, vândalos, marginais e morais. Somos câmbio negro, verdadeiros animais. Tu tá fudido, véi. Eu quero é mais. Eu quero mais é te ver morto, mas não vou te matar. Tu já tá morto, tem uma data, só não soube deitar. Eu queria te matar, mas você suicidou antes. Com medo se matou, virou cadáver ambulante. Comprou um 38 e tá no nosso vácuo. Tentou de todas as formas nos jogar no buraco. Se julga o poderoso por empunhar o oitão, mas sorte é meu pai, eu vou e aí Jamaica. A sua sina é triste, não sabe o que é ser gente. Indigente, pilantra, ainda se faz de inocente. Vaga sozinho na terra, somente com a solidão. Então, sofre bem mais que um cão. Só você sabe que a razão da nossa indiferença é sua inconsciência, bundão. Não queremos dizer com isso que nós não erramos. Pelo contrário, várias vezes também somos humanos. Só que lutamos pra não cometer o mesmo erro duas vezes. E você há meses faz a mesma merda. Depois pede perdão, cai em contradição. Ilusão, essa nossa é que um dia você se regenere. Pare e se recupere, se torne um bom cidadão. Não sei se acha bonito chamar a atenção, entrando em parada errada, sendo marginal padrão. E ainda se acha certo de todos o mais esperto, coitado. Novamente errado, persiste no mesmo engano. Mais safo do que você é o meu filho de um ano. O juízo final está perto, isso é certo. Cada um será julgado, inocente ou culpado, certo ou errado. E o errado não será poupado, castigado. Será todo aquele que não agiu certo, então fique esperto. Você foi julgado no júri da rua, traiu o movimento e a culpa é sua. Agora aguente as consequências da sua sentença. Câmbio negro é quem fala nesse momento. Vai ser sempre fudido, traído pelos seus amigos, se ainda tiver algum. Em lugar nenhum será querido, banido de nossas vidas. Até que nossas culpas por Deus sejam ditas. Até que os sinos dobrem, o céu se ilumine e os mortos se levantem. Você tá condenado a ser desprezado a partir desse instante. Vai vagar pela terra como um eterno cadáver ambulante. X, câmbio negro, não voltaremos atrás. Jamaica X, câmbio negro, não voltaremos atrás.